jardim, tá apanhando fro pra jogar em mim. Encontrei Maria no seu jardim, tá apanhando fro pra jogar em mim. Em que eu tô sabendo que você é meu, tá apanhando fro pra jogar em eu. Em que eu tô sabendo que você é meu, tá apanhando fro pra jogar em eu. E eu olhei pra ela e ela olhou pra eu. Tô doidinho dela, ela doidinho deu. E eu olhei pra ela e ela olhou pra eu. Tô doidinho dela, ela doidinho deu. Bem que eu tô sabendo que você é meu, tá apanhando fro pra jogar em eu. Bem que eu tô sabendo que você é meu, tá apanhando fro pra jogar em eu. Encontrei Maria no seu jardim, tá apanhando fro pra jogar em mim. E eu olhei pra ela e ela olhou pra eu. Tô doidinho mode ela, ela doidinho mode eu. Bem que eu tô sabendo que você é meu, tá apanhando fro pra jogar em eu. Bem que eu tô sabendo que você é meu, tá apanhando fro pra jogar em eu.